sou o Marcelo Zaniolo. E eu sou o Diego Locô. E nós estamos aqui hoje para julgar livros e ler comentários, se o Diego quiser. Quero ver como é que eu vou fazer isso com a luz apagada, mas tudo bem. Já entenderão, né, Diego? Vamos lá, então. Meu caro Diego, eu tava recentemente, cara, reouvindo, né, um episódio lá do Cabuloso Cast sobre manias de leitura, e eu queria saber de ti, cara, se tens alguma mania, quando pega o livro, quando termina o livro, quando tá lendo. Eu costumo começar pela primeira página e terminar na última, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre leio é a parte de ficha técnica ali, de quem foi que fez a tradução e tudo mais. Sério? Isso, é. Cara, eu sempre passo batido. Inclusive a parte da catalogação ali, aqueles códigos e tal. Caralho, isso sim é uma mania rara, hein, cara, que meu Deus do céu, eu passo um batido quando eu paro ali pra ver gênero ou alguma coisa assim, mas muito raro. É, mania adquirida depois de fazer uma monografia, né? É essencial, né? É. Acho que é por isso que eu não faço, eu peguei trauma. Cara, a mania de leitura que eu tenho é anotar tudo que eu acho interessante no livro, frases, pensamentos e tal, de repente até pra falar no cast depois, ou pra escrever uma possível resenha, etc. Uhum. E mania de colocar um marcador de página na primeira página quando eu termino a leitura. Sempre. Se tiver atrás, tá errado. Tem que estar na frente sempre. E se não tiver? Como assim? Marcador de página? É. Cara, o que eu mais tenho em casa, eu sempre tenho uns 3 ou 4 por livro. Mas bora lá então julgar livros. Julgando pela capa. No escuro. Os impostores. Acho que temos então livros com universos parecidos pra julgar hoje. Posso ter errado, mas eu vou começar, né? Me dou esse direito hoje, Diego. Olha, se o universo é parecido, Marcelo, os mundos são diferentes, porque são de editoras diferentes, né? É, exatamente. O livro que eu tenho em mãos, bem frisado. Esse que eu tenho em mãos é Os Impostores, do Chris Pavone, da editora Arqueiro, né? E como o Diego falou, se são livros com histórias parecidas ou não, são livros de editoras diferentes. Mas já vamos pro livro do Diego. Esse livro que eu tenho em mãos, como eu falei, Os Impostores, ele tem uma capa meio policial, assim, meio azulada, um nível meio de suspense, de mistério, que me foi bastante atraente. Na capa tem uma mulher de guarda-chuva indo pra direita e um cara atrás do poste meio que olhando pra ela. A capa tá aqui embaixo na postagem, então dá um clique no link aqui embaixo que tem a capa ampliada pra você acompanhar o julgamento com a gente. Eu não sei tu, Diego, me lembra um pouco a questão de agente de espionagem, alguma coisa assim nesse sentido. É, eu acho que o cara tá espiando ela. Tipo um voyeur escondido ali. Aliás, ela tá tão distraída que nem parece que tá percebendo, então acho que realmente o cara, de repente, tá seguindo ela, alguma coisa assim. É, eu vou fazer uma pergunta, Marcelo, assim, primeiro, ele tá espiando ela. Isso. Ela tá de guarda-chuva. Aham. Uhum. Aonde está a chuva? Cri, cri. Cara, né? Eu tô vendo aqui na janela superior direita, tem uns pinguinhos, e ele está com uma capa, bom, não tem capuz, tem uma capa de chuva, mas enfim, eu acho que tem uma chuvinha rala ali, sabe? É, eu não entendi aqui, cadê a chuva? Assim, ou ela tá se protegendo da luz do poste, não sei qual é ainda. Mas o Diego, quer ver? Peraí, clica no link ali embaixo da postagem. Tem uma chuvinha naquela janela direita, tá vendo? Tem uma aguinha caindo ali. Ah, tá. É um chuvisco, cara, não é uma tempestade. Não, agora eu consegui enxergar. Então você que está nos ouvindo, clica no link também pra seguir o raciocínio aqui. Então essa é a capa, uma capa que me lembra algo policial, algo investigativo. Mesmo assim, eu acho que ele estaria com o cabelo molhado, né? Ou chato, né? Deixa eu seguir. Então essa capa me passa algo policial, algo investigativo, agentes secretos, enfim, misterioso. Gostei muito da capa, me parece um livro sério e com uma trama bem, bem concisa. E o enredo é o seguinte, a sinopse é a seguinte. Kate Moore, ou Kate Moore, é uma mãe que trabalha fora e luta para equilibrar as despesas e o orçamento. Criar filhos, manter viva a chama do casamento e guardar um segredo cada vez mais difícil de suportar. Por isso, quando seu marido Dexter recebe uma proposta de emprego em Luxemburgo, ela agarra a chance de deixar para trás sua vida dupla e recomeçar do zero, longe de Washington. Então é uma história que se passa em Washington e eles se mudam depois para Luxemburgo. Em outro país, Kate se reinventa, enquanto Dexter trabalha sem parar no emprego que ela nunca entendeu, para um cliente que ela não pode saber quem é. Em pouco tempo, a confortável vida europeia com quem sonhava se revela uma rotina cansativa em que o marido vai ficando cada vez mais distante e evasivo, e ela solitária e entediada. Chega então outro casal americano que faz amizade com Dexter e Kate, mas ela logo desconfia que os novos amigos não sejam exatamente exatamente quem dizem ser, e fica apavorada diante da possibilidade de estar sendo perseguida por fantasmas do passado. Assim, Kate começa a investigá-los e acaba descobrindo camadas e mais camadas de mentiras que cercam, e por trás disso tudo, um golpe extremamente bem elaborado que ameaça sua família, seu casamento e até a sua vida. Então, como eu frisei com a impressão que eu tive da capa, realmente deve ter uma conspiração de agentes federais, agentes, enfim, uma coisa de mistério, uma coisa de polícia, de, nesse sentido, de algum enigma, algum segredo muito bem guardado que virá à tona certamente nas páginas desse livro. E eu não sei tu, Diego, mas assim, essa questão de ela ter uma vida secreta que o marido não sabe, o marido depois ter algo, um trabalho secreto que ela não sabe, me lembrou um pouco de longe, assim, até o Senhor e a Senhora Smith, aquele filme, sabe? Do Brad Pitt, da Angelina Jolie. Com certeza, se eles não se matarem, né? Eu não sei, tem risco a vida dela, que de repente pode ser por isso ou não, não sei, mas é um livro que me atraiu bastante. Então eu espero uma trama, enfim, um enigma que seja plausível, não, um enigma que faça sentido ela guardar do marido isso, e o marido também tem um motivo dele pra esconder as coisas que ele esconde dela. Espero que os elementos que ela venha a descobrir sobre esses novos americanos em Luxemburgo também tenham alguma coisa, algum nexo na história. E eu espero uma trama muito tensa, suspense psicológico, sabe, Diego? Uhum. Uma coisa que te deixa meio nervoso, assim, de ler, meu Deus, o que vai acontecer agora, cara, só ela tá vendo isso, ninguém mais tá percebendo, sabe? Então é uma leitura que eu espero que seja bastante, bastante boa. Nossa, ele tá com uma avaliação de 3.8 no Scooby. Não são muitas pessoas que avaliaram ainda, mas me parece que nesse primeiro momento as pessoas têm gostado do livro. É, 3.8 numa escala que vai de 0 a 5, né? De 1 a 5, na verdade, tá. Uhum. Tô vendo no Scooby que também foram 29 pessoas. A maioria deu 5, 4 e 3 estrelas. Então... É, mas foram 29 pessoas, mas já tem aqui, pelo que eu vi, são 450 pessoas que querem ler o livro, né? Uhum. Então, nesse primeiro momento, ele tem agradado. É, essa capa realmente tem muito apelo, cara. Me lembra coisa muito boa, filmes e, enfim, me deixou bastante curioso. Vamos ver o que acontece depois da leitura. Bom, Marcelo, agora, se eles vão se matar ou não, eu não sei, mas no livro que eu peguei pra jogar pela capa hoje, o No Escuro, da Elizabeth Haynes, publicado pela editora Intrínseca, é bem provável que vai sair faísca aqui no relacionamento. Então vamos lá, Diego, julga teu livro, tua vez. Começando falando da capa dele, é uma capa de uma silhueta de frente pra uma janela. Então, é uma silhueta de uma mulher, porque a gente dá de ver que tem um vestido, né? É uma saia, sei lá, alguma coisa assim. Isso, é uma saia ou um vestido. Não sei o que é, porque é uma silhueta. Mas, uma coisa que eu não entendi na capa, assim como eu critiquei a tua capa, que a chuva não tá muito aparente, essa capa aqui, Marcelo, eu vou dizer o seguinte. O nome é No Escuro, mas ela tá de frente pra uma janela com luz. Ai, cara. Tu já pensou que, de repente, essa luz da janela é a única luz no cômodo ou na casa? De repente, tu tá vendo a luz, mas quem tá... Ela não tá vendo, que tá muito escuro, sabe? Enfim, tentei justificar, enfim. Pô, se eu tô vendo uma silhueta e pro lado de cada janela tem sombra, cara, então ela tá de cara na luz. Cara, o Diego tá muito chato hoje, cara. Eu tô completamente implicante hoje. Mas lê a sinopse, Diego, tua vez de ler a sinopse. Bom, e No Escuro começa com a seguinte sinopse, então. Catherine aproveitou a vida de solteira por tempo suficiente para reconhecer um excelente partido quando o encontra. Lindo, carismático e espontâneo, tipo, parece até a minha descrição. Né? Mas vamos ver que mais no final da sinopse aqui não vai ser exatamente a minha pessoa. Lindo, carismático e espontâneo, Lee parece bom demais para ser verdade. Suas amigas concordam plenamente e uma por uma todas se deixam conquistar por ele. Com o tempo, porém, o homem louro de olhos azuis, viu? Não sou eu. Nem eu. Que parece o sonho de qualquer mulher, revela-se extremamente controlador e faz com que Catherine se sinta isolada. Amedrontada pelo jeito cada vez mais estranho de Lee, Catherine tenta terminar o relacionamento, mas ao pedir ajuda aos amigos, descobre que ninguém acredita nela. Sentindo-se no escuro, ela planeja meticulosamente como escapar dele. 4 anos mais tarde, Lee está na prisão e Catherine agora, Cat, tenta reconstruir sua vida em uma outra cidade. Eu não entendi por que ele está na prisão, mas tudo bem. Eu tenho certeza que ao longo do livro isso vai ficar bem claro por que ele foi preso. Com certeza. Ou talvez na próxima frase, Marcelo. Apesar de seu corpo estar curado, ela tornou-se uma pessoa bastante diferente. Tem alguma coisa a ver, ele deve ter dado um pau nela, mas tudo bem. Provavelmente. Né? Uma briga doméstica, alguma coisa assim. Ela se tornou uma pessoa bastante diferente. Obsessivo, compulsiva, vive com medo e insegura. Seu novo vizinho, Stuart Richardson, a incentiva a enfrentar seus temores. Com sua ajuda, Cat começa a acreditar que ainda exista a chance de uma vida normal. Até que um telefonema inesperado muda tudo. Ousado e poderoso, convincente ao extremo em seu retrato da obsessão, No Escuro é um thriller arrebatador. Bom, Marcelo, Marcelo, eu acho que esse livro aqui é pra dar cagaça em menininha. Perseguição. Cara, é o que eu falei, eu acho que eu tinha lido a sinopse já dos dois livros de hoje, né? Tinha visto já os dois livros, e eu acho que os dois universos, cara, ali, o tema dos dois livros é perseguição, é mistério, é tipo, cara, só eu tô vendo isso, como que ninguém mais tá vendo, sabe? O que que tá acontecendo aqui, passado que vem à tona, então, eu acho que são histórias na mesma linha, assim, diferentes, mas semelhantes. Eu fui claro? Não, no escuro. Mas e aí, Diego, quais são as tuas expectativas de leitura, cara? Bom, como eu falei, eu acho que o livro é pra dar cagaço em menininha, né? Então, minhas expectativas de leitura são... Então, eu acho que vai ser um livro que vai começar devagar, justamente por essa parte de que ela gosta do cara e todo mundo gosta dele e tal. Pode começar meio enjoadinho, mas depois ele deve dar uma engrenada bacana na parte de perseguição e dela fugindo dele, né? Dessa parte obsessiva compulsiva. É, que nem do meu livro, né? Deve ter uma apresentação do cenário antes, o que mudou e tal. Uhum. Ou não, de repente tem flashbacks e, enfim, vamos descobrir na leitura. Eu acho que esse livro, cara, no escuro, ele mostra que as aparências enganam, né? Assim como as capas também podem nos enganar, né? Então... Exatamente. Tudo a ver com o nosso episódio. Cara, aqui no Scoob, esse livro tem nota 4.4 de 5, né? Uma avaliação bem alta. Uhum. Já foram 214 avaliações, então bem mais do que o livro que eu julguei. E, sei lá, cara, parece realmente... São dois livros que eu leria, assim, sabe? São dois livros que eu pegaria pra ler porque eu gosto dessa questão de mistério, essa questão psicológica. Já li vários livros, assim, né? De suspense psicológico e não de suspense de assassinos e tudo mais. Algo. Eu acho que perseguição é algo mais palpável pra gente que não é bandido nem nada, né? Essa questão de coisas virem à tona. Mais alguma coisa a ser acrescentada no julgamento dos livros de hoje, Diego? Aquela pergunta difícil no final, né, Marcelo? Sempre. Mas então, salve a vinheta e vamos para o sorteio do JPC Cast 006. É isso aí. Tá, deixando claro que quem vencer o sorteio de hoje pode escolher entre um dos livros julgados no programa de hoje, então pode escolher No Escuro, da Elizabeth Haynes, ou o livro Os Impostores, julgado por mim, do autor Chris Pavone. Então, ficando bem claro de novo, um dos dois livros, você que vencer, escolhe, nos avisa e a gente manda pra você. Tudo isso, né, Diego, com a parceria, com o apoio aí da Livrarias Curitiba. Catarinense. Exatamente, um nosso parceiro que tá ajudando a gente nisso e mandaram bem na seleção de livros pra esse programa. Então, Marcelo, agora falando aqui do sorteio, de quem participou da pesquisa, eu vi que teve gente aqui que participou mais de uma vez achando que a gente não ia ver e ia ter mais chances, né? Mas então, ó, só pra você, Marcelo, que tá vendo a minha tela, que tá compartilhada contigo, eu vou pintar esses carinhas que participaram mais de uma vez, porque eles não vão contar. Que malvado, Diego. Sim, a primeira participação tá valendo, a segunda participação... Ah, então tá, menos mal, Diego. Fica bem claro, né? Mas então, temos 80 inscritos, é isso? Dos quais valem quantos? Dos quais valem 78. Bem mais do que na última vez já, né? Isso aí, continuem escrevendo, continuem respondendo a pesquisa, que o ano tá acabando, mas até lá tem um sorteio. E qual foi o número desses 78 números aí, Diego, que foi o escolhido de hoje, o sorteado de hoje? Eu, Felizardo, é... O número 67. Quem será que foi o número 67, Marcelo? O número 67, estou vendo aqui, André Lima. Olha só. Que vai poder escolher entre um dos dois livros comentados hoje. Exatamente. Estarei mandando... Deixa eu baixar o saque de novo aqui, Diego. Estarei mandando. Estarei entrando em contato para estar enviando o livro. Então você vai escolher por e-mail, depois você me avisa qual você escolheu. A gente vai mandar para você o livro da sua escolha dentre os dois episódios de hoje. André e outros, muito obrigado por participarem. Quem ganhou e quem não ganhou, tem outros dois sorteios ainda, todos têm mais chances pra ganhar até o fim do ano. E Diego, aproveitando que estamos falando sobre isso, cara, como é que faz pra participar desse sorteio? O que é esse sorteio? Explica pro nosso ouvinte que de repente está desavisado, por favor. Então, esse sorteio a gente tá fazendo, Marcelo, ou o nosso ouvinte, você. Então, esse sorteio a gente tá fazendo pra você, que é nosso ouvinte. E como é que você faz pra participar? Você tem que preencher uma pesquisa que a gente quer entender melhor quem é o nosso ouvinte, né? O que que vocês gostam pra oferecer um podcast melhor pra vocês. Então, tem a pesquisa lá no livrocast.com.br/pesquisa2013. Você acessa essa URL e responde a pesquisa pra gente. E a gente pede que não divulgue essa URL, que a gente não quer pessoas que não escutam, né? Porque senão a gente vai fazer um podcast melhor pra quem não escuta. Exatamente, é o que eu ia falar agora. Esse link é o link fantasma, não existe em lugar nenhum, você tem que digitar, repetindo então, www.livrocast.com.br/pesquisa2013. E a gente quer saber o perfil de quem nos ouve, então só quem nos ouve deve responder a pesquisa, logicamente, e a gente quer premiar realmente quem acompanha acompanha a gente. Então, quanto menos pessoas participarem, se você realmente não divulgar o link, menos pessoas concorrem, menos pessoas vão estar disputando esse livro com você, e maiores são as suas chances. Então, a gente espera que vocês cooperem com a gente aqui, que é uma via de mão dupla, né? Vocês nos ajudam e a gente acaba sorteando o livro pra vocês. Então, assim, todo mundo fica feliz. É, Marcelo, lembrando que até o final do ano temos mais dois sorteios, é isso? Isso, novembro e dezembro, se eu não me engano. Talvez tenha mais um perdido no meio aí, mas grosso modo é isso, qualquer coisa a gente avisa. Fica combinado assim. Diego, vamos então agora, cara, para a leitura de comentários e de e-mails. Comentários. Sobe vinheta, desce vinheta e vamos falar da loja Locotopia, Diego, para começar a sessão de comentários aqui do JPCcast 006. Lembrando o nosso ouvinte que tem o link aqui no menu do site, tanto do Livrocast quanto do Locotopia, tem uma abinha lá chamada loja, então clica lá e dê uma olhada na infinidade de 12 modelos que a gente tem de canecas. Ah, mas espere um pouquinho, Marcelo. Infinidade de 12 modelos, mas dependendo de quando você tá ouvindo esse cast, talvez já tenha mais. Porque em outubro nós teremos lançamento. Ah, tem novidade? Eu não tô sabendo, seu Diego. Sim, em outubro, ainda este mês, teremos lançamentos. É isso que eu ia falar, nós estamos em outubro. Mas então, beleza, você pode clicar no menu ou digitar loja.locotopia.com.br no seu browser, que você vai para lá e vai ver todos os modelos que a gente tem. Fique atento, então, que o chefinho aí tá avisando que tem modelos novos a vir, né? Estão chegando modelos novos. A previsão é de aterrorizar. Só digo isso. A previsão de chegada é de aterrorizar, é isso. A previsão de chegada é aterrorizante. Tá certo, tá certo. Mas então, Diego, já que tá se falando um pouquinho aí agora, diga como é que nosso ouvinte faz pra entrar em contato com a gente e ser lido aqui no JPCcast. Então, primeiro nosso ouvinte tem que acender uma fogueira, né, e aprender como fazer sinal de fumaça. É o índio louco. Louco. Tá louco, cara. Fala sério, vai lá. Então, Marcelo, para o nosso ouvinte ser lido aqui no JPCcast, ele deve, primeiro, comentar no post do Livrocast ou do JPCcast. É, na verdade, não é primeiro, segundo, terceiro. É ou um ou outro, né? Fica à vontade. Não tem hierarquia aqui, né? Fica à vontade, tu que escolhe. Sim, ou pode até fazer o sinal de fumaça, né? Exatamente. Então, lá, Diego, comenta no post ou... Comenta no post ou manda um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Isso. E não pode esquecer de, Marcelo? Não sei. Nome, idade, cidade e profissão? Isso, exatamente. Não pode esquecer de nome, idade, cidade e profissão, senão eu não deixo o Marcelo ler. Exatamente. Então você pode também, além disso, nos seguir, na verdade deve, né, nos seguir no @Livrocast e no @Locotopia lá no Twitter e curtir as fanpages no facebook.com/Livrocast e facebook.com/Locotopia. Também agradecemos resenhas e ranqueamentos no iTunes. Exatamente. 5 estrelinhas, por favor. Exatamente. A gente agradece. Quanto mais estrelinhas, melhor pra gente. Quanto mais resenhas, mais o Livrocast aparece e sobe no ranking do iTunes. Então, você ajuda a gente a crescer e nós batemos palmas pra você. Obrigado. Riminha tosca. Mas então, Diego, posso começar com os comentários aqui do último mês, na verdade, né? Eu queria começar falando, cara, do e-mail que foi mandado pela vencedora do sorteio do JPCcast 5, a Bianca Gregório. Lembra dela, Diego? Lembro sim, Marcelo. Foi a 20ª pessoa a preencher a pesquisa. Exatamente. Foi a sortuda do último programa. Então, a Bianca, ela mandou um e-mail pra gente, respondendo, na verdade, o contato que a gente fez, só pra prestar contas aqui, né? Uhum. Ela escolheu o livro Olho por Olho, que foi julgado no JPCcast 5, né? E ela aproveitou pra mandar uma mensagenzinha pra gente, e eu vou aproveitar o embalo aqui e ler. Perfeitamente. Ela fala o seguinte: nossa, fiquei extremamente feliz por ter sido sorteada. Vou aproveitar pra parabenizá-los pelo excelente trabalho com o cast. Sou grande fã e ouço sempre, apesar de ser uma ouvinte sem vergonha e nunca comentar. Sim, agora eu disse, ela não tem vergonha, por que ela não comentou antes, né? É uma frase meio... É verdade, cara, bem colocado. Não tinha pensado pro outro lado, né? Não. Mas ela fala que o cast favorito dela foi o Clube da Luta, que fez ela tirar o livro da fila de espera, da longa fila de espera pra leitura, né? E que ela gostava muito do filme e acabou gostando muito do livro. Curtiu cada página, segundo ela. Ela promete, olha aí, Diego, fica atento. Ela promete fazer a parte dela e comentar cada vez mais, além de desejar pra gente uma boa sorte com o cast e que a gente continue nesse caminho aí com excelência. Abraço, então. Muito bom. Então, Bianca, muito obrigado pelo seu comentário. Espero que você goste do livro Olho por Olho. Espero também um feedback seu depois que acabar a leitura. De repente, a gente pode até ler um e-mail seu com uma espécie de resenha, digamos assim, ao vivo, entre aspas, aqui no JPC Cast, né? Dizer se vale a pena realmente ler ou não vale. Continue acompanhando nossos programas, que você continua concorrendo e a gente realmente espera te ver mais vezes por aqui. Bom, Marcelo, e pegando nessa pegada, né? E continuando nessa pegada de vencedores, o Pensador Louco, que ganhou o livro do Chico Santa Cruz, mandou uma foto pra gente dele com o livro e vai ter o link aqui embaixo na postagem, que você vai ver agora porque você não sabia ainda. É, nem eu tive essa foto ainda, mas vamos lá então, vamos comentar a foto do Pensador Louco. Te mandei o link, dá uma olhada aí. Meu Deus! É isso. Muito bacana a foto. Então tá aqui embaixo na postagem, clique e você conhecerá o Pensador Louco, vencedor da promoção do Tico Santa Cruz. Diego, falando agora sobre o LivroCast 35, Fábio Barreto, Filhos do Fim do Mundo, né? O último episódio do LivroCast. O último não, Marcelo. O mais recente. Ai, cara, eu sempre passo batido, né? Mas vamos lá. O mais recente episódio do LivroCast. O Gabriel Efgen, ou Efgen. Enfim, ele bota aqui entre parênteses. Por favor, não tentem ler meu segundo nome. Quer tentar, Diego? Efgen. Tá valendo. Funcionário público, vida boa, segundo ele. Residente atualmente na cidade de Guarapari, Espírito Santo. Ele escreveu o seguinte pra gente. Não sou de mandar e-mail. Acompanho vocês há certo tempo, nunca mandei e-mail, mas vocês sabem o quanto eu gosto do conteúdo do blog. Sim, eu recebo tweets diariamente dele compartilhando nossos posts. Cara, é o cara que mais compartilha a gente, né? Vamos pensar num modo de parabenizá-lo, hein? Eu acho que ele compartilha mais posts do Locotopia e do LivroCast do que eu. Do que? Nós dois juntos, de repente, né? Muito obrigado, cara. De verdade, a gente sabe, a gente acompanha a atualização na timeline e vê sempre que tu tweeta alguma coisa, etc. Muito obrigado. Daí ele fala que não é puxa saco, mas sim por gostar mesmo do conteúdo do Locotopia. Achei excelente a entrevista do Marcelo com o Fábio Barreto. Muito boas as dicas de livros e um excelente cast sobre o livro Filhos do Fim do Mundo. Acompanho todos os casts, mas não sei exatamente porquê, resolvi mandar e-mail neste episódio. Gostaria também de deixar um parabéns para toda a equipe do Locotopia, um abraço para o mestre do universo Diego Locou e para o guardião da biblioteca Marcelo Zaniolo. Olha só! Muito bom, muito bom. E daí ele escreve um PS aqui, Diego. Ah, é? Quando que o Marcelo e o Diego vão lançar os livros? E aí, Diego, quando tu vai lançar teu livro? Cara, eu preciso de um financiamento muito bom pra fazer isso, porque ultimamente tá tenso, muito tenso. Eu tenho editado mais casts do que nunca, né? Quase episódios semanais aí, eu tô numa correria também, vai demorar, nem acabei de escrever, então, cara, aguarde, né? Quem espera sempre alcança. E eu tenho trabalhado até mais tarde do que nunca, né? O Diego tá ficando 48 horas no trabalho quase, né? Mas vai sair, as ideias estão encaminhadas, tenho certeza que um dia, amém. Certeza é brabo, né? Mas, São Gabriel, muito obrigado pelo comentário, cara, continue compartilhando. Mande mais e-mails, cara, comente, sugira, critique, que é sempre legal saber. Ainda mais pessoas que nem você que sempre acompanham, então vê a evolução, vê onde melhora, onde piora, é bom botar o bedelho aí e falar que intimidade a gente tem, né? A gente sabe o que tá sempre falando sobre a gente. Então, obrigado, cara, e até a próxima. Então, o próximo comentário, Marcelo, é do Simão Fincato, Caxias do Sul, 34 anos. E eu vou ler só 75% do comentário dele, porque ele só deu 75% das informações. Não, brincadeira, vamos lá. Manda bala. Acabei de escutar a primeira parte da entrevista com o Barreto e ficou muito legal. Hoje ainda no aeroporto, vou escutar a segunda parte, fiquei muito curioso. Eu já tinha ouvido falar do livro do Fábio Barreto, escutei vários podcasts com ele, mas a avaliação final que tive foi de que o livro não era muito bom, mas resolvi colocá-lo na lista dos a serem lidos, depois do episódio do LivroCast. Sempre me interessei pela história e acho que vale a pena tentar, principalmente porque uma coisa que todos dizem é que é diferente de tudo que já se leu. Uma coisa que o autor falou e eu achei excelente, sobre a formação do caráter pela leitura, filmes, etc. Cara, acho que isso que me levou a querer ler o livro dele. Às vezes acho que sou influenciável demais, mas outras entendo que é o poder da leitura transformando as pessoas. É, aí ele tá falando que o Barreto comentou que ele acredita no que ele vê em filmes, ele acredita no que ele lê e que isso faz diferença pra ele, sabe? Então o Simão tá falando aqui, eu acho eu, que a leitura, filmes também influenciam ele nesse sentido. Com certeza. Na verdade, tudo que está ao nosso redor nos influencia muito pouco ou praticamente nada, mas uma coisa influencia. Sim, é que o Barreto falou no cast lá sobre o link tá aqui embaixo na postagem, né? Ouço o cast, mas a questão de que tem gente que leva a literatura como besteira, sabe? Mas não, isso faz diferença pra ele. Um bom livro faz diferença, então É isso que o Simão tá reiterando aqui. Reiterando tipo hater? Não. Ou reiterando? Reiterando. Enfim. Dois exemplos, meio ridículos, ele coloca aqui entre parênteses. Dois exemplos foi quando li a lista de Schindler, fiquei com muita vontade de beber conhaque. Nossa, eu li esse comentário dele agora, fiquei com vontade de beber conhaque. É. E continuando. Tá certo. Agora, quando li Shogun, fiquei com vontade de comer comida japonesa. Eu comi comida japonesa hoje. Aqui embaixo na postagem, inclusive, uma foto do Sushi Man Diego, né? No primeiro Livrocast Sushi in the House. Homemade Sushi Livrocast. Exatamente. E aqui ele bota entre parênteses também que odeia peixe, né? Então, ele ficou com vontade de comer comida japonesa sem mesmo gostar de peixe. Por causa de um livro, né? Muito bom. Junto com essas pequenas mudanças gastronômicas, vem a mudança de caráter. Achei demais. Grande abraço. Então, Simão, espero que tu leia o livro, espero que tu goste do livro, e espero que o livro também te influencie ou que te faça refletir como me fez, pessoalmente, né? E depois, cara, se não for pedir demais, comenta com a gente o que tu achou e tal. E saiba que se você não gosta de peixe, você perdeu um sushi do Diego que, olha... Pra quem não tá entendendo nada, o Diego fez sushi aqui em casa e... Enfim, tem foto aqui embaixo do Diego Sushi Man. Outro comentário que chegou pra gente sobre o último, sobre o mais recente Livrocast, foi deixado pela Marcela, 26 anos, advogada de Joinville, em Santa Catarina. Nossa amiga Teonila. Exatamente, Marcela Teonila. Ela falou o seguinte pra gente, Diego. Bem, quando o Marcela anunciou no Twitter que estava num papo com o Fábio Barreto, eu já fiquei ansiosa. Isso foi bem antes, né, um parênteses meu aqui, foi bem antes de o cast ao ar. Foi gravado com uma certa antecedência aí. Tava gravando já quando falasse que tava num papo com ele ou não? Sim, sim, sim. Ah, foi bom. Um dia que... Enfim, ele tweetou, na verdade. Que tava no bate-papo comigo, enfim, ficou claro que ia ser um episódio, mas acontece. Aí ela fala que Filhos do Fim do Mundo foi uma gostosa experiência para mim, no caso para ela, que ela ouviu um programa GW com ele, que a gente linkou no último episódio também falando, quando a gente falou com o Ricardo Erdina, e que ela ficou maluca pra ler o livro. Comprei no dia seguinte, fiz plantão esperando o livro chegar em casa e devorei-o numa noite, terminando pela manhã do dia seguinte. Curti cada personagem, cada decisão, que eu também não faria, como as do repórter e de sua compreensiva esposa, e curti cada cena bastante feliz com o livro. Quanto às críticas, também achei a fã uma caricatura irritante. E isso quem falou no cast, na verdade, foi o Lucas Conrado. Até a ignorância dela eu achei exagerada. Até porque penso que numa situação de caos assim, alguém teria dado uma boa surra numa criatura dessa, e eu concordo contigo, Marcela. O meu exemplar está rodando entre os meus familiares agora, mas no fim do ano quero pegar de novo e pretendo ter um autógrafo. Ouço tudo que envolve Filhos do Fim do Mundo e gostaria de dizer ao Fábio Barreto que após consumir o livro, acabamos por querer mais daquilo e ir atrás da mente por trás da obra. Por isso, uma entrevista falando sobre a vida do autor é boa demais e complementa o livro. Então, falando aí dos dois episódios, a parte 1 e a parte 2 do último Livrocast. Além do tema ser ótimo, a entrevista foi perfeita e, como já disse no Twitter, a participação do Ricardo Derdi, Ghostwriter, me fez ouvir o cast até a madrugada depois que for ao ar. Valeu, galera, pelo cast, excelente em todos os sentidos e vocês só melhoram. Saudações literárias. Só fiquei com a dúvida, quando ela diz vocês só melhoram, a gente melhora a experiência de leitura ou a gente melhora o nosso podcast? Cri. Cara, eu espero que as duas coisas, né? espero as duas coisas. É porque ela disse que a entrevista com o autor ajuda a entender melhor, né? Então acho que é nos dois pontos, então tá bom. Estamos de parabéns. O Diego pega as coisas mais abstratas do comentário, assim, né? Mas só pra deixar claro, então, a Marcela, ela foi... A gente postou o cast, na verdade, era quase meia-noite já, se não me engano, de uma quarta-feira, né, Diego? Acho que foi isso, enfim. E a Marcela foi, eu acho, uma das primeiras a ouvir até o final e comentar, e ficou maluca, e, meu Deus do céu, me cobrava todo dia quase no Twitter que não saiu o episódio. Que eram duas partes, eu tive que ter um certo prazo pra editar. Então acontece, mas que bom que tu gostou, Marcela. Volte mais vezes, como sempre faz, e comenta. E critique, sugira. É sempre legal quando a gente pode falar de livros e de autores que vocês querem ouvir. Então ficamos felizes em ter acertado essa vez. Falar em abstrato é o desenho que eu tô fazendo aqui. Bonito, Diego. Bonito. Quem sabe se eu não conseguir ser um escritor, eu posso ser um ilustrador. Pois é, cara, pois é. Mas legal que a gente tá falando do ouvinte, dando feedback pro ouvinte, agradecendo o ouvinte e tu desenhando, né? Mas... Então, é que eu tô pegando o feeling dos comentários, assim, e desenhando qualquer coisa pra ver se sai alguma coisa no final, entendeu? Tá, mas vai lá e tua vez de ler o comentário, vai. E o próximo comentário, então, Marcelo, é mais geral, não é sobre um episódio específico. Aliás, um parênteses aqui, eu acho que a gente tá descobrindo uns ouvintes meio loucos aí, Diego. Tipo tu, assim, cara. Ah, com certeza. Eu acho que loucura já é loucura. Pois é, tá influenciando. Vai ler o comentário que tu vai entender. Pode ir. Então vamos lá. É da Malu Santiago, 26 anos, São Paulo, publicitária, escritora, leitora e cozinheira de miojo. Muito bom. Mas vamos lá. Ela disse o seguinte, Marcelo. Acredite ou não, comecei ontem de madrugada a escutar o Livrocast. Ontem de madrugada, isso quer dizer, quando é que foi isso aqui, Marcelo? Cara, foi nesse último mês. Não sei, foi um dia qualquer. Acredite ou não, comecei ontem de madrugada a escutar o Livrocast e virei a noite escutando. Acontece que eu só consigo dormir se estiver escutando algo, mas quando é muito bom eu fico acordado e não consigo desligar, entre aspas, para dormir. Exatamente como quando a gente lê um bom livro. Vocês são meu novo vício, já estou indicando e compartilhando no Face. Né? É porque assim, ela é íntima com o Facebook, então ela chama de Face. Como eu uso o Kindle, os livros que vocês indicam eu procuro primeiro na Amazon. Apesar de também adorar o livro físico. Meus hábitos mudaram 100%, eu não aguento mais esperar para ir a uma livraria para ler os livros indicados. Agora eu compro no mesmo tempo em que ouço a indicação e já começo a folhear a obra. Eu gosto desse imediatismo. No mais, parabéns por tudo. Bom, Marcelo, é digital, cada um seu gosto, né? Depois desse comentário eu vou desenhar um tablet. Já falamos sobre essa questão de digital e físico, né? Mas, então, Malu, se você for comprar um livro físico, compre no site da Livrarias Curitiba. Mas a Livrarias Curitiba tem livros digitais também, Marcelo. Eu só não sei se tem no pro Kindle, né? Acho que a gente tem que conversar com eles lá e ver se tem, se existe. Dá uma olhada. Mas, cara, que bacana que a gente consegue tirar o sono de alguém, né? Eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso, cara. Às vezes, quando o livro quer se atrasar, eu perco o sono, Marcelo. É, eu também, Diego. Se atrasou, eu perco mais sono que tu, cara. Tenho certeza. Mas, Malu, muito obrigado. Continue comentando. E diga aí qual você mais gostou, qual menos gostou, indique livros, fique à vontade, que a gente tá aqui também pra, como eu falei no comentário anterior, pra agradar o ouvinte. Então, muito bem-vinda e continue viciada na gente, por favor. Falando em vícios, Diego, falando em gente louca, é a vez de ler o comentário do Jefferson Odilon, 23 anos, São Paulo, capital, auxiliar de produção. Olá, Marcelo e Diego. Estou passando por aqui para lhes parabenizar por esse podcast que me ajuda em muito nas piores horas, pois vocês me fazem companhia na hora de lavar louça ou arrumar a casa. Ligo as caixinhas do PC bem alto e nem percebo a hora passar. E quando acabo as tarefas, vou logo ler um livro, é claro. O podcast que mais gostei foi o Clube da Luta, e gostaria de ouvir um podcast sobre o livro Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Pois é o meu livro favorito. Como Clube da Luta, muitas pessoas conhecem apenas o filme do Laranja Mecânica, e fico um pouco puto quando alguém fala que é o melhor filme que já viu e nem sabe da existência de um livro. Então seria bom pra quem não conhece essa obra. Tem um livro? Tem um livro. Tô zoando. Eu fui seco, idiota. Continue assim, pois esse é o melhor podcast da galáxia. Obrigado, né? A gente sabe que tem limitações, mas obrigado. Agora deixa eu ir, que a pista tá cheia de louça pra lavar. Então, Jefferson, eu comentei contigo já isso no próprio site do Livrocast. É esse livro, cara, eu tenho aqui na minha estante. Eu comprei ele logo depois que eu comprei o Clube da Luta, na verdade. É uma edição especial de alguma data, não sei se quantos anos o livro tem, não pesquei sobre ele ainda. E é um livro que eu tenho medo de ler, porque dizem que é muito denso, que tem um vocabulário próprio e tudo mais. Mas tá na minha estante, de repente é um dia que a gente pode, até por ter um filme, até por ter, enfim, esse apelo todo, de repente pode virar um cast com certeza. Com certeza, Marcelo. Depois desse eu faço o desenho da laranja. Sabe o que eu falo de desenhar laranja? Ah. Sempre parece uma maçã. Ai, mas então nosso amigo foi lavar louça, cara. E deixa eu continuar aqui, Diego, porque depois ele voltou. Depois de lavar a louça, ele voltou e comentou mais uma vez. Opa, ele lavou a louça e voltou pra comentar de novo. Exatamente, ele comentou no Livrocast 35. Tô brincando, foi outro dia, mas, né, vamos fingir. Ele comentou também no Livrocast 35, dizendo que o cast ficou sensacional, pois como muitos leitores, ele tem curiosidade sobre como é a vida do autor. Então nada melhor do que ouvir o próprio autor falar de sua vida, e ainda mais se for um autor brasileiro que fala da realidade do leitor brasileiro e tudo mais. Então, ele gostou bastante e falou que nós somos impagáveis, Diego. Com certeza, Jefferson. A gente é impagável porque eu sou incorruptível. Incorruptível. Cara, eu falei com ele no comentário que tu tá fazendo uma piada. Obrigado, Diego. Acho que você ganhou a aposta, Marcelo. Cara, eu tô lendo dois comentários direto aqui. Eu posso acabar e ler o último comentário aqui? Cara, tu que sabe, mas eu faço uma piada depois. Quer fazer piada antes? Não, eu fiz uma seta apontando pra laranja e escrevi laranja. Idiota. Ai. Eu mereço, né? Mas então, só pra acabar o cast aqui, Diego, que é o último comentário, um comentário que mexeu bastante comigo, eu fiquei muito feliz em ler isso, né? Enfim, comentário bem grande. Foi deixado pelo Anderson Messias, 24 anos, de Curitiba, mas casado com uma alemã e residente na cidade de Köln, na Alemanha, ou... Enfim, ele falou que é conhecida como Colônia, então acho que a cidade é Colônia. Colônia, Alemanha. Enfim, faz sentido. Daí ele fala que ele trabalha, cara, só pra dar uma introdução em quem é esse Anderson, né? Ele trabalha numa empresa de livros, que ele fabrica livros, e uma empresa que ajuda crianças carentes na região do norte da Rússia com doação de livros e de comida. Então ele faz um trabalho, digamos assim, voluntário, não sei se chega a ser voluntário ou não, mas um trabalho que ajuda pessoas carentes que precisam e tudo mais, dando literatura, dando conhecimento, dando alimento, né? Acho bem, bem bacana. Ele comentou principalmente, cara, sobre o livrocast, o 9, se não me engano, A Menina que Amava Livros, é isso? Com certeza, Marcelo. E ele falou, cara, que esse livro mexeu muito com ele, porque ele, além de visitar a cidade que se passa história, além de conhecer conversar um pouco sobre os bombardeios que aconteceram em Munique, além de estar na Alemanha e viver, quer se queira ou não, um pouco desse efeito do nazismo, das guerras ainda, sabe, de saber a história da cidade, de ser casado com uma alemã. Ele fala também, cara, uma coisa que foi o que mais me chamou atenção, que tudo que eu falei naquele cast, que, né, o link tá aqui embaixo, se você ainda não ouviu, escute, que é bem, bem curtinho, eu gravava sozinho na época ainda, ele falou, cara, que tudo que eu falei naquele cast, de que nem todo alemão era a favor do nazismo, que tinha alemães que eram contra o nazismo, tinham e sofriam preconceito por conta disso, é verdade, e que o pai do sogro dele passou por isso. Ele conta, tem um link aqui embaixo, que ele fez um post no Facebook sobre isso, eu tô lendo aqui, porque eu achei muito pertinente e queria agradecer o Anderson por esse contato, que o, no caso, o pai do sogro dele apanhava na Rússia por ser alemão, na questão de, ah, tu é alemão, tu é nazista, então, tipo, algo muito real que me fez ver, assim, que tudo que a gente fala aqui, às vezes a gente pesquisa, a gente fala sobre coisas que a gente sabe que são reais, mas são muito distantes da gente, né? E às vezes a gente se dá de cara, assim, com os relatos reais que impressionam a gente, e enfim, mostram que a gente faz um trabalho legal, pesquisa, enfim, a gente muda alguma coisa, ou relembra coisas que de verdade aconteceram, sabe? É muito legal ver essa linha entre ficção e realidade ficando cada vez mais tênue, assim, sabe, Diego? É, na verdade, a ficção é inspirada na vida, e a vida inspira a ficção também, né? É, uma linha de mão dupla, né? Na verdade, eu falei duas coisas e falei a mesma coisa, né? A ficção é inspirada na vida, e a vida inspira a ficção, né? Não, e a vida se inspira na ficção também, né? Ah, então tá, entendi. Mas é uma linha, né, círculo infinito, né? Mas então, lendo o comentário dele aqui, as partes mais importantes, eu acho legal de trazer pra discussão aqui. Ele falou que ele baixou os podcasts porque notou que se tratava de livros que ele já tinha lido, ouvindo quando trabalhava, e que assim começou a ouvir, gostou tanto que acabou baixando todos os outros episódios. Então ele fez uma maratona de livrocast aí. Eu vi um bebê no projeto piloto, e com o decorrer dos posts vi ele crescer e fazer amigos, que logo se transformaram em uma família que distribui aprendizado. Me impressiona a dedicação e compromisso com os posts, além, é claro, de nunca deixar de lado o bom conteúdo. E também a generosidade, no caso, tá falando de mim aqui, já vou explicar isso, de se dedicar incentivando as pessoas a lerem e conhecerem mais e mais. Ouvindo o Livrocast, já tem uma nova lista de grandes livros para ler. E daí ele volta, Diego, que é a parte que eu vou explicar agora, dizendo que ele deu uma bola fora e que só depois de alguns episódios ele viu que o Diego Locou tava junto comigo no podcast. É porque a transição foi muito natural, Marcelo, então não foi muito perceptível. Então, parei, começou nos comentários, depois, é verdade, verdade. E que ele vê isso, agora, atenção, Diego, ele vê isso como algo valioso. Pare de desenhar e me escuta. Já parei de desenhar, tô postando no Instagram agora. Por isso, é claro, não poderia deixar de parabenizar também ele, o Ari Toledo em versão Locou. E digo mais, continue fazendo suas piadas, pois de vez em raro estou rindo delas. De vez em raro, irmão. Brincadeira, nem rio. Brincadeira de novo, eu rio de vez em quando. E mais uma coisinha, conta uma piada no próximo podcast, Diego. Eu acharia legal. Você faz diferença no programa com seu humor, e isso é massa. Não, mas pode deixar, Anderson, no próximo podcast eu conto uma piada. Contou várias já hoje, né, cara? É, então, por isso que no próximo eu conto. Então, uma piada já, tá desenhando aí, pelo amor de Deus. Mas então, Anderson, pra quem tá meio perdido nesse papo aqui, aqui embaixo tem o link da postagem que ele fez lá no Livrocast, então dá uma lida que tem explicando a história dele, como que esse livro toca ele, as histórias do, no caso dos pais, do sogro dele, que eu achei bem bacana. O link tá aqui embaixo, fica mais explicado. Eu só queria agradecer, cara, aqui, digamos assim, ao vivo, né, não sei como me referir a essa gravação, mas agradecer em áudio o teu comentário, a atenção que tu dá, tá apresentando o Livrocast pra muita gente. Então, cara, obrigado por esse trabalho de divulgação que tu tá fazendo no nosso nome, muito obrigado mesmo. A gente espera te ver por aqui mais vezes, criticando, sugerindo livros, elogiando quando achar que deve, enfim, ouvindo a gente, que é o que mais importa. De verdade, cara, prazer em te conhecer, e a gente quer te ver mais vezes. Bom, Marcelo, então só pra finalizar, a legenda da foto é: esta é só para quem sabe. E a foto vai estar aqui embaixo na postagem também, porque nem eu vi ainda, eu sei que é besteira, o desenho do Diego. Mas então, Diego, posso encerrar o JPCcast 6 por aqui? É isso aí, até a próxima. Então vamos lá, cara, boa semana pra todo mundo e até o próximo episódio. Eu vou postar uma foto do desenho, ninguém vai entender porra nenhuma. Tá. Mas é abstrato. É, tá gravando isso, né? Tá, tá. Que beleza. É. É um desenho que, cara, pra mim parece um cara cagando lendo um tablet com a laranja pendurada. Cara, vou postar o desenho no post? Vou postar no Instagram, agora. Sem legenda nenhuma, só vou botar assim, Livrocast.